fechado que olha a humanidade com vontade de matar. Ele é tão diferente que você nem imagina. Ele, a vida é a nossa escola, é a paz que predomina. Ele é a rima alegre desses versos tão singelos. Ele é o amor verdadeiro que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia. Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia. Ele é a rosa linda no jardim a perfumar. Ele é a palavra doce que vem para me animar. Ele é uma rica fonte que só jorra alegria. Ele é o amor infinito, expressão máxima da poesia. Ele é a rima alegre desses versos tão singelos. Ele é o amor verdadeiro que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia. Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia. Ele é a mão amiga que está pronta a ajudar, sinônimo da riqueza, da humildade, do livrar. Ele é o bosque florido, a inocência, a formosura, que nos ama e que nos chama aos seus braços com ternura. Ele é a rima alegre desses versos tão singelos. Ele é o amor verdadeiro que tudo sofre, tudo crê. Ele é o cantar dos pássaros, a mais pura melodia. Ele é o sorriso sincero, é o perfeito que nos guia. É o perfeito que nos guia.